fan zoom scratch. Porque nós queremos é dançar. Porque nós queremos é balançar. Dançando conseguimos esquecer todos os problemas. Venha, é genial. Junte-se a nós. Juntos poderemos fazer um novo mundo. Sem guerra, sem batalha, sem fome, sem migalhas. O som é a nossa língua, a dança é a nossa arma. Hit, hit, hit, hit, hit. Hey, DJ, faça um scratch. Hey, DJ, faça um scratch. Tudo nós queremos é dançar. Porque nós queremos é balançar. Conseguimos esquecer todos os problemas. Dance, cante, você é capaz. Juntos formaremos um mundo de alegria. Com paz e otimismo, sem dor e sem racismo. A dança não tem cor, a dança não tem raça. Hit it! Essa é uma receita para ser feliz. Receba a alegria que o DJ nos faz sentir. Faça um scratch. Porque nós queremos é dançar. Porque nós queremos é balançar. De cabeça quente, agite, dance, libere sua mente de todos os problemas que querem me perturbar. Só assim você consegue sua cabeça aliviar. DJ, Lute contra a dor, viva sem rancor. Saia da rotina, aproveite sua vida. Amando, cantando, dançando. Pois já dizia Nostradamus que o ser humano está se acabando. Hit it! Pois já dizia Nostradamus que o ser humano está se acabando. Hey DJ, faça um scratch. Porque nós queremos é dançar. Porque nós queremos é balançar. Dançando conseguimos esquecer todos os problemas. Venha, é genial. Junte-se a nós. Juntos poderemos fazer um novo mundo. Sem guerra, sem batalha, sem fome, sem migalhas. DJ.